cicatriz de um grande amor. Ficou marcada no meu coração. Oh, oh, oh. Não consigo acreditar que eu estou sozinho, tão desprezado sem os seus carinhos, sendo um escravo de uma solidão. Eu amo, de tanto amar estou sofrendo assim. Amei alguém que não gostou de mim. Sou portador de uma solidão. Preciso, preciso de um alguém que ame de verdade, pra construir uma felicidade que será dona do meu coração. Assim, assim, amei alguém que não gostou de mim. Sou portador de uma solidão. Preciso, preciso de um alguém que ame de verdade, pra construir uma felicidade. E será dona do meu coração. Eu amo, de tanto amar estou sofrendo assim, assim, amei alguém que não gostou de mim, sou portador de uma solidão.